O AmauriCast Drops é um drops de notícias, né, do AmauriCast, geralmente dividido em duas coxinhas e um suco. Aqui é Lone Wolf e estamos mais começando um AmauriCast Drops. E essa semana surgiu uma polêmica na podosfera que um grupo de páginas do Facebook se uniu com o intuito de não divulgarem spoilers do filme, né, para aqueles que não assistiram e nem nada, e querendo subir a hashtag não seja babaca. Isso, várias páginas, Legião dos Heróis, Nerdonautas, Guerras Nérdicas, se eu não me engano. E aí eu pergunto pra vocês, e aí, vocês são pessoas que vão disparar metralhadoras de spoilers ou vão aderir à campanha não seja babaca? Pergunto para os AmauriCasters e os Amauri ouvintes. Mano, Amauri ouvintes, puta que merda, mano. Mas eu não vou aguentar. Agora eu vou apelidar vocês assim. E que se foda. Rapaz, eu vou perguntar novamente. Vem cá, alguém vai pagar pra gente não contar spoiler? E por outro lado, eu quero saber também se rolou alguma cortesia pra festeia, no cinema ou algo assim. Se rolou, beleza. Então a gente não vai contar spoiler nenhum. Naldo, se nos pagarem, eu sou team não seja babaca. Se não nos pagarem, eu sou team spoilers. Fecha a conta e passa a régua. Então, ao contrário do que o mainstream aí, do que essa galera bazinga, sabe? Essa galera que levantou essa bandeira do spoiler sem nenhum objetivo senão impedir a evasão de consumidores para os seus filmes ou para os seus livros ou para os seus gibis ou para a obra que seja, sabe? O único objetivo desses caras é justamente esse, cara. Impedir a evasão de público, de consumidores. Porque spoiler, cara, não existe. Antigamente, né, a gente viu recentemente Levem-me até o seu líder. Dá uma pincelada, que delícia, rápida, nessa questão dos spoilers da internet, né, na hashtag não seja um babaca. Bom, a minha opinião a respeito de spoiler é bem singular e eu acho que muita gente concorda comigo, principalmente a galera mais antiga. O que acontece? Essa questão dos spoilers, ela é tecnicamente recente, né, cara? Até uns 20 anos atrás, ou até uns 30 anos atrás, quando a questão do cinema não era de comum ou fácil acesso ao público de baixa renda, era mal barato você ver aquele seu amiguinho que era melhor de vida, tinha uma grana a mais, tava sempre no cinema, tava sempre ganhando os brinquedos maneiros e assistia um filme e vinha te contar sobre o filme todo ou as partes que ele lembrava, e você ficava lá, o cara virava o centro das atenções durante aquele breve período de tempo e você ficava, né, prestando atenção em tudo que ele pudesse falar até você ter a oportunidade de ver o filme no cinema ou né, no meu caso, quando saía na TV e mais pro final da minha adolescência, quando todo mundo teve, ou quase todo mundo teve acesso a videocassete. A gente viu recentemente aí um dos concorrentes ao Oscar aí o filme do Trumbo, do Dalton Trumbo, que os escritores, os roteiristas, né, até então, tinham ideias originais. O cara seguindo, claro, ideias pré-concebidas ou pré-determinadas, ou independente disso, uma fórmula, eles geravam roteiros ruins e bons, e daí os filmes eram produzidos, né, que não é o que acontece hoje. Hoje você tem uma HQ, um filme, um remake de um filme antigo, um livro, e isso gera produção cinematográfica, é o que acontece. Então você não tem nada original, sabe? Então só esse ponto de vista, pelo menos na minha opinião, desqualifica toda essa bandeira dos anti-spoilers, cara. Sabe, isso é um absurdo, isso é ridículo. Nós, como consumidores de cultura pop, quadrinhos, nós lemos livros e gibis a nossa infância, a nossa adolescência inteira, cara. E é impossível você não assistir, não aguardar o lançamento do Batman v Superman e se surpreender com alguma coisa, cara. Como a gente acontece hoje em dia, a gente vendo essas reações exageradas, por exemplo, do pessoal do gritando e estourando absorvente e dando duplo twist carpado porque o Homem-Aranha apareceu num trailer de filme. A gente sabe que o Aranha não vai ter nenhum papel de destaque, cara. Ele deve aparecer 20 minutos, porque o personagem é da Fox e a Marvel não vai promover o personagem de graça pra Sony, né? Retificando, o personagem é da Sony. Então é isso, cara. Eu vejo muito isso induzido pelas corporações. E os papagaios de pirata aí, os bazingueiros que não querem ter a sua experiência fodástica, a sua experiência, a maior experiência da sua vida, como é tudo que esses caras consomem, eles não querem ter essa experiência boicotada, né? Quer dizer, o cara vê um filme baseado num livro ou vê um filme baseado em alguma HQ e nem ao menos tem a curiosidade sei lá, ou a vontade ou a gana de se aprofundar mais sobre o assunto. Mastiga essa merda pra mim e me entrega, sabe? É o que a gente vê no Guerra Civil, que além de uma briguinha por Buck, tem um desdobramento muito maior. É o que a gente viu no que vai ser transposto agora pra tela do Batman vs Superman, com o Cavaleiro das Trevas lá do Frank Miller, que a gente vê todas as implicações políticas e sociais que tinham naquela porra daquela HQ, naquela obra, apesar do Frank Miller ser um pouco fascista, mas a gente lia, a gente entendia isso tudo, sabe? E a gente vai ter um filme cheio de ação, luta, explosões, que vai ser superficial, que não vai ter nada além da primeira camada, e os filhos da puta ainda reclamam que você vai ter a chance de estragar essa experiência dos caras, velho. Eu particularmente não entendo, cara. Foi o que nós já falamos alguns programas atrás, em alguns podcasts atrás. O povo brasileiro é uma merda, velho. É muito mimado, sabe? Você tem que ficar pegando essa galera no colo e ninando e fazendo a vontade deles à torta e à direita, senão eles dão um piti, senão eles levantam bandeirinha, eles fazem grupinho. É demais, cara, é demais. Pode ser que eu esteja ficando velho e rabugento, mas foda-se. Aí mais uma coisa. Pô, velho, quando eu era mais jovem, né, as pessoas liam Marvel, liam DC e não tinha essa viadagem de chupar Marvel ou chupar DC. Tudo bem, né? Foi naquelas ridículas revistas de formatinho da Abril, né, que empunharam o termo Marvete e Decenauta, que usado pejorativamente era o Deceneco e o Marveco. E hoje eu quero falar como se fosse time de futebol, né? Esses novos nerdões, né? Bazingueiros dos infernos. Sobre o trailer e sobre o filme, assim, eu acho que agora só falta mostrar mesmo no filme quem vai vencer, se é o Capitão América ou o Homem de Ferro. Porque a trama já sabe que vai ocorrer a guerra, né? Guerra entre aspas. Porque houve a destruição lá por salvar o mundo e não vai ser mais tolerado e vão ajudar o Bucky, que estão querendo prender o Bucky. Aí já mostraram os participantes da guerra, já mostraram quem vai lutar com quem, já mostraram os times, já mostraram o Homem-Aranha. Então não falta mais nada. A Guerra Civil, pra mim, é só eu esperar pelo resultado. Eu já vi o filme inteiro pelos trailers. Em relação a sites aí que mostra, né, fazem comentários e não sei o que, teve um que pegou o trailer e fez podcasts de uma hora e meia, duas horas, mas teve outro que gravou a reação de todo mundo aí, né, sobre o que achou do filme, do trailer, aliás. Luca! Então, eu vi o trailer de Guerra Civil, eu achei que é muito... É mais do mesmo que a gente já teve até hoje, né? Todo mundo tá animadinho que tem Homem-Aranha, mas... Se for parar pra pensar, aquela animação que você vai assistir um filme esquecível que na semana seguinte você já não lembra mais o que você viu. É, na minha interpretação é mais do mesmo. Volta, Wilga! A briga entre os bazingueiros chegou a tal ponto de que os atores também entraram nisso. Só que, assim, os atores entraram num tom de brincadeira, né? Só que os bazingueiros começaram a levar isso a sério. E tipo, não, cara, isso é marketing que tá sendo usado pra fazer um buzz em relação ao filme, pra ter uma malha bilheteria, pra fazer uma brincadeira com os fãs, sabe? Pra ter um meio de comunicação. E não é uma guerra. Aí você vê lá que daqui a pouco... É que nem política. Os caras estão tudo junto lá se divertindo e vocês levando a sério. Inviolável aí, o Superman acabou de dar uma declaração ontem, uns dois dias atrás aí, não sei, falando que ele entra nesses sites de notícias de quadrinhos, fóruns, e que ele dá risada com os spoilers, dá risada com as opiniões, ele acha que é até engraçado, ele tenta tirar alguma coisa vantajosa disso, né? E os fãs ficam brigando, tá ligado? O que gerou mais esse buzz ainda dos artistas, né? Estar em comunicação, estar encarnando o personagem, foi o Deadpool, cara. Eu estudei um pouquinho o marketing do Deadpool e foi, sim, super fantástico. Tanto que Ryan Reynolds ainda tá continuando com esse trabalho. Mesmo após o filme tem faturado. Já tem passado Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2, já tem passado Homem de Aço, entendeu? Já deve ter passado Batman, já deve ter passado X-Men, já deve ter passado Vingadores. E tá crescendo ainda mais. Só que assim, você vê que é tudo brincadeira entre os atores, né? E aqui acaba que essas brigazinhas. Não tem DC melhor que Marvel, Marvel melhor que DC. Eu agora, por exemplo, eu tava aqui no Facebook, eu vi uma página, né? Goku supera Seiya. E já existiu uma página também, Seiya supera o Goku. E o que que acontece? Se você olhar as duas páginas, são o mesmo conteúdo, só que um puxando a sardinha pro outro. Literalmente falando, é o mesmo conteúdo. Então, muitas vezes, o próprio nerd que faz esse papel de rincha, que faz esse papel de... Ai, vamos colocar um contra o outro para termos conteúdo, ou para termos o que falar, ou para gerarmos dinheiro, para gerarmos polêmica. Cara, isso não precisa... Demolidor saiu aí, que nem o Super falou. Desculpa, eu assisti os 4 primeiros episódios. Não é uma série fodástica, mas é uma série que diverte, entendeu? Eu não vi os outros, Jessica Jones eu não vi, Luke Cage também não vou ver. São heróis que não me empolgam. Talvez eu veja o Punho de Ferro, porque é artes marciais, mas... Assim, é coisas que já não me empolgam mais. Eu tenho assistido Flash, eu tenho assistido Arrow, né, que é da DC, e já são coisas também que não andam me empolgando, entendeu? Já tá virando mais do mesmo, tá igual os quadrinhos. Os quadrinhos você pega hoje em dia, fica mais do mesmo, entendeu? Agora, ficar brigando por causa disso, cara, é perda de tempo, entendeu? Eu simplesmente não consigo nem discutir, né? Além do mais, se você for parar pra ver esse negócio de discussão aí por coisa besta também, é coisa de marveco, falei. E os bazingueiros todos comprando a ideia. Eita, mundo maravilhoso! A questão é a seguinte, os atores promovem essa rincha, essa guerra, porque eles também estão defendendo o ganha-pão deles, cara, sabe? Eu vou aqui apoiar a Marvel, eu vou aqui apoiar a DC e eu tô garantindo meu emprego. E os fanzocas vão fazer petição, vão xingar muito no Twitter pra terem continuações dos filmes. Os estúdios, por sua vez, estimulam essa ambivalência aí, guerra maniqueísta de Marvel contra DC... Que vai para outros campos, né? Sony versus Microsoft, porra, Android versus É, pô, e por aí a gente vê, porque a verdade, rapaz, é que essa galera não adianta, não tem maturidade. O ator tá fazendo isso em benefício próprio, que ele quer o papel. Os estúdios estão incentivando isso porque eles querem vender, querem grana, querem bilheteria. Os sites e páginas direcionadas a esse conteúdo estimulam isso também, porque é page view, daqui a pouco cria um site, faz uma loja virtual e é grana. E os nerds, que não tem maturidade nenhuma, compram isso, cara, caem nessa. Eu sei que é verdade. Aí fica um bando de bobão de 30, 40, 50 anos gritando: Marvel é melhor que a DC, chupa Marveco, chupa DC Neco. E a indústria aí panda o dinheiro do bolso desses palhaços aí. Essa que é verdade. Filme de herói? Ah, vai ser épico. Esse negócio de spoiler sempre existiu. Sempre você chegava na escola lá e conversava com o coleguinha. Ai, você viu o episódio dos Cavaleiros do Zodíaco da semana? Ai, não, o que aconteceu? Ah, o Shiryu se cegou pra vencer o inimigo. Puxa, muito louco, eu perdi isso. Ai, eu vou tentar rever outro dia, me conta mais. Aí, de uma hora pra outra, tudo esses mimimi. Ai, spoiler não. Aí, daqui a pouco, começa a evoluir. Aí começa a pegar uns spoilers, reclamar de spoiler de livro do Tolkien. O livro de Tolkien já tá há mais de 70 anos aí no mercado. E aí, tão me dando spoiler. Ah, gente, pelo amor de Deus, vai. Ó, eu até entendo o cara quando é 1-2 dias de diferença. Eu ainda entendo assim o porquê do faniquito do cara, sabe? Mas eu acho que não é pra tanto. Agora, ele vem reclamar que tem spoiler? Pô, internet é isso, meu amigo. Você tem todas as informações rápidas. Então você decide. Ou você quer que a informação venha rápida pra você, ou não venha. Mas existe uma opção muito legal no Facebook, por exemplo, que se chama discutir páginas. Você pode discutir as páginas que vai dar possíveis spoilers. Ou melhor, você pode não acessar o Facebook. Ou melhor ainda, você pode não acessar a internet durante esses dias. Mas ainda corre risco de você sofrer spoilers de alguém. Eu entendo que o budget, né, que é o orçamento da Netflix para realizar essas adaptações da Marvel, né, ou essas transposições, ou essas transmídias da Marvel, ele é limitado, né? Ele tem limitações, né? Não, pode não ser pouca coisa, mas mesmo assim, em se tratando de matéria televisiva, de séries, de filmes, ela ainda assim é limitada, né? Porque, na verdade, trata-se de uma aposta. Então, como eu falei há pouco, a gente tem um Demolidor aí que causou um frisson, mas, na minha opinião, depois do fracasso lá do filme do Ben Affleck, e agora ele é soturno, agora ele é misterioso, agora ele é violento, agora tem sangue, agora é o Batman Vermelho. Mas teve tudo isso, cara, mas nada diferente do que a gente já tinha acompanhado nos quadrinhos, principalmente na época do Frank Miller, do Mazzucchelli lá, de certo modo fez até a gente enxergar o Demolidor como um anti-herói. Ao contrário do que muita gente falou aí sobre o lançamento dessa série do Demolidor e das outras, da Jessica Jones, com a participação do Luke Cage. Cara, não me empolgou, sabe? Não foi nada novo pra mim. Eu já estava acostumado, e acho que a maioria de nós também, quanto ao que foi apresentado nos quadrinhos lá, sei lá, 20, 30 anos atrás. Eu acho que a abordagem do Demolidor foi uma coisa muito Batman do Nolan, sabe? Apesar das pessoas, muitos aí entendidos e especialistas, discordarem, cara, é minha opinião, sabe? É o que a gente tá cuidando aqui, é do que se trata esse Drops, é a minha opinião. E eu acho que o Demolidor é muito Batman do Nolan. Mas independente disso, eu vou ter que entrar mais uma vez no mérito do hashtag efeito Bazinga, que é o ato ou efeito de elevar qualquer obra que essa molecada da nova geração consome a patamares sensacionais e divinos e espetaculares, né? E pra mim foi isso que aconteceu com o Demolidor, cara. O Demolidor surgiu no Netflix, todas essas... desses sites e canais especializados nesse tipo de cobertura laurearam o Demolidor como a nona maravilha do mundo, e todo mundo deu 10 e todo mundo deu 9 pro Demolidor, e hoje você tem a plena consciência que não era nada mais do que uma série nota 7 no máximo, sabe? Isso não é ruim, isso é muito bom, pra dizer a verdade. A Netflix hoje ela liberou um primeiro teaser, uma imagem a respeito da nova série a ser produzida sobre o Punho de Ferro, que vai ser protagonizada pelo Cavaleiro das Rosas lá do Game of Thrones, o namorado do Rhaenyra Baratheon lá. Vocês sabem quem é, foda-se, não googlei essa merda. Então, cara, aproveitando esse gancho, eu queria debater um pouquinho sobre as séries da Netflix, que, na minha opinião, cara, elas apresentaram menos do que na verdade elas venderam. Porque o que acontece? Nós tivemos o Demolidor, né? Seguido por Jessica Jones. E agora nós teremos a segunda temporada do Demolidor, onde vai contar aí com a aparição, ou parece que o Justiceiro é o inimigo a ser combatido agora na segunda temporada, que estreia agora sexta-feira. E depois disso nós teremos Luke Cage, que já apareceu, né, com um team cooperation lá com a Jessica Jones, e depois parece que concluindo esse viés mais urbano da abordagem da Netflix para Marvel, o Punho de Ferro. Mas o que parece, ninguém está satisfeito com isso, né? Porque como o próprio slogan lá diz, tem que ser épico, né? Tem que ser épico, vai ser épico, sabe? Bazinga, vai ser épico. Mas a questão é justamente essa. Não existe essa necessidade, cara. Não precisa ser épico, sabe? Você me apresenta uma coisa redondinha, bem amarrada, sabe? Com início, meio e fim e com toda a jornada do herói. E eu vou comprar, cara. Eu vou assistir, sabe? Eu vou reclamar, vou falar que é uma merda. Mas vou falar, porra, já vi isso no quadrinho. De novo isso. Vou falar, mas... eu vou assistir, cara, eu vou consumir, e a questão é essa, a galera vai consumir. O que me incomoda, na verdade, é essa falta de critério, sabe, de senso crítico para a maioria das pessoas que consome essas merdas, ou diz que consome, ou assiste dormindo para parecer legal, para parecer nerd, para parecer descolado. Essa galera que consome essa porra, isso só corrobora pro, sabe, pra piora da qualidade das coisas, sabe? A gente viu o Demolidor aí, porra, tudo bem, nota 7, muito boa, veria a segunda temporada, verei, não sei, cara, não sei, não me animou muito, mas sei lá, se a gente não tiver nada melhor pra fazer, a gente parte pra assistir isso. E depois disso veio Jessica Jones, que é muito inferior a Demolidor, mas é muito, cara, inferior demais. Jessica Jones é um 5,5, um 6, no máximo, um 6,5. Se você quiser ser bondoso, sabe? E pelo que a gente viu da caracterização do Luke Cage lá, não empolga, não vai ser diferente, sabe? Então, cara, a questão é toda essa. A gente tem uma cambada de produto meia boca e quando eu digo produto, eu me refiro a filmes, a séries, a action figures, a bonequinhos, a games. A gente vê tudo isso inundando, cara, o mercado pra vender, porque essa porra desses adolescentes de 30, 40, 50 anos, esses bazingueiros, esses empolgados do caralho, compram essa merda. E o problema é justamente esse. O produto não precisa ser de qualidade, que esses caras compram. Então tá tudo se resumindo a isso. Eu tenho que fazer parte de uma tribo. A tribo que está em destaque hoje é a tribo nerd. Então eu vou consumir tudo que for possível para parecer descolado. Eu vou fazer tatuagem com um tema nerd. Eu vou usar camisa de super-heróis e sabe? Eu vou andar com quadrinhos embaixo do braço. Eu nunca li um livro na vida e carrego O Senhor dos Anéis, os três volumes ou um volume único, para todo quanto é lugar, porque eu tenho que passar uma imagem. É isso que está acontecendo. Sabe? Eu não desqualifico os fãs, os leitores. Você é novo fã, você tá descobrindo, você tá curtindo essa parada agora, mas é uma situação, é uma questão que meio que desabona o que, o, sabe, meio que toma o nosso espaço, tira da gente um pouco da nossa identidade, sabe, porque você se identificava como nerd, apesar dessa palavra ser ridícula. Você gostava das suas coisas, você tinha o seu mundo, você tinha suas preferências, como tem o cara que curte futebol e fala de futebol o tempo inteiro, como tem o cara que curte basquete, esportes e música e rock o tempo inteiro, e essa é a tribo, essa é a dimensão do cara, quer dizer. Então, o que acontece? Você, na verdade, né, porque nesse meio, né, no nosso meio, no que a gente tá falando aqui, existe muita fraude, cara. É o que a gente vê, como a galera aí do ovolete, do ovo mexido, do sabe, fez agora um vídeo ridículo de reação, porque essa é a moda da internet, né? Eu vou empolgar e manipular outras pessoas a respeito com vídeos gravados de reações de pessoas conceituadas ou de pessoas do meio que eu quero atingir, sabe? Então foi um vídeo patético, cara, foi um vídeo ridículo, sabe, de caras comemorando a aparição do Homem-Aranha num trailer de filme. Quantas vezes o Homem-Aranha se encontrou com os Vingadores, com os X-Men, com a puta que o pariu nos quadrinhos, sabe? Ah, porque virou filme, eu tenho que, sabe, vibrar e dar o chute do helicóptero, leva a Chun-Li, me abraçar e me beijar e chorar, velho. Por favor, né, cara? Tem limites, cara. Até pra fraude. Tem limites. E isso, pra mim, é o que tá acontecendo no meio nerd. Por isso a gente tem a piora de qualidade nos conteúdos. Isso chegou no Netflix, sabe? Eu sei que a respeito, né, se tratando de entretenimento, de cultura, a linha é muito tênue quando a gente classifica alguma coisa como boa ou como ruim. Sabe, você pode. O bagulho pode ser uma merda, na minha opinião, pode ser maravilhoso na opinião de outras pessoas. E é isso, cara. É difícil você classificar as coisas como boas ou como ruins. Mas esse não é o mérito que eu tô entrando aqui. Eu tô falando a respeito de qualidade. Como Netflix fez agora, recentemente, um filme com o Adam Sandler parodiando o Hateful Eight do Tarantino aí. Que eu assisti esse filme, foram 2 horas e 10 desse filme, 2 horas da minha vida que nunca voltarão, cara. Porque o filme é horrível, o filme tem 6 personagens, 7 personagens, e o personagem mais engraçado é o burro, cara. Sabe, com aquelas velhas piadas escatológicas cagando e se peidando durante o filme, pra você ver onde a gente chegou, sabe? É uma queda de qualidade assustadora. Eu ainda não assisti, mas a galera que assistiu a terceira temporada que tá assistindo, ou assistiu a terceira temporada do Black Mirror, que é uma série muito boa, sabe? É uma série muito foda. E ainda não assisti, mas eu não posso levar em consideração a opinião de pessoas, em sua maioria, que querem vender o produto, ou simplesmente bazingueiros, que dizem que a série tá ótima, tá incrível, é a melhor série da televisão, sabe? Infelizmente, com essa queda de qualidade dessas produções, né? Porque agora é produzido pro público civil, pro público leigo, sabe? Então, sabe? Pro público empolgado, pro público bazinga. Então não precisa ser uma obra de arte, né? Você não precisa dar atenção pra isso. Então, eu não posso confiar na opinião desses caras que diz que a série tá sensacional. Você vê a diferença clara, não é questão de gosto, é questão de qualidade. Você vê a diferença clara quando acontece, por exemplo, Better Call Saul, que é o spin-off do Breaking Bad lá, que tem os mesmos diretores, que tem a mesma equipe criativa, o Vince Gilligan lá, que continua fazendo um bom trabalho. Você vê outras séries da Netflix como aquela que causou uma polêmica aí na televisão e na internet sobre o assassinato. As pessoas contestaram até a versão da Netflix, né, sobre uma cidade que acusou um cara, sabe, foi acusado de ser tendenciosa no julgamento de um cara onde todas as provas dizem que ele não cometeu um assassinato e testemunhas oculares, né, são as únicas coisas que são levadas em consideração. O cara é solto, é preso, é solto. É um caso real. O nome dessa série é Making a Murderer, do Netflix. Mas a despeito disso, você vê, né, a própria Black Mirror, que tem uma equipe criativa independente. Os próprios filmes da What's Happening Miss Simone, da Nina Simone. Você vê as produções independentes da Netflix, que parece que a Netflix ou compra a ideia de fora, o produto é vendido com equipes criativas já determinadas. Você vê que existe um cuidado, existe uma qualidade melhor, existe um comprometimento. E não é o que está acontecendo com as séries de super-heróis, cara, porque a gente vê que, eu não sei se a indústria nos vê como caixas eletrônicos que cospem dinheiro para qualquer porcaria que eles inventam, que eles promovem, mas infelizmente é o que tá acontecendo, cara. Os caras olham pra gente e falam assim, são idiotas, adolescentes, imbecis de 30, 40, 50 anos, 50 anos a gente pode fazer qualquer merda que eles vão consumir. Infelizmente, é isso. Quem busca um pouquinho mais de qualidade evita consumir essas coisas. Mas peraí, e o Lula? Comendo cu de curioso. Som na caixa, é isso aí. Cara, quer dizer que vai ter um remake da Bruxa de Blair, cara? Pô, a gente tem que falar sobre isso no Drops, né, Rodrigo? É, o remake do Bruxa de Blair vai ser com a sua mãe. Porra, que Bruxa de Blair, caralho? É outro filme, é Bruxa. Que, a propósito, eu já vi ontem e minha filha, um dos seus, disse que é muito bom. Rodrigo, saiu o novo trailer do filme do Capitão América, da Guerra Civil. E aí, cara, vão pagar a gente pra falar bem desse filme? Uma bosta. E assim encerramos mais um Drops AmoriCast. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Não deixem de curtir o nosso canal, curtir a nossa página no Facebook, o nosso blog e entre no nosso grupo também. Um beijo, abraço e até a próxima. E até o próximo Drops. Tchau.